Agora minha função é outra. Hoje minha função é um direcionamento, onde ajudo na evolução do planeta. Hoje minha função está ligada junto com os grupos que evoluem e fazem o direcionamento planetário para trazer o melhor para esta orbe, para esta esfera, para este planeta, onde possa ajudar na lucidez e na evolução desta Terra. Certo. Certa vez um amiguinho disse assim, que o Cristo, o Jesus, seria um diretor do sistema solar. Né? Para cada planeta tem um diretor. No caso, o Senhor seria o diretor da Terra. Neste momento, para ficar mais claro para vocês, poderia-se dizer que seria essa a minha função. Sim. Um diretor. Um diretor do planeta. Não, mas não se prenda a uma hierarquia. Sim. Vendo como uma maior representação de um planeta. É só uma função onde ajudo no direcionamento da evolução de um povo, mas isso não se cabe só a mim, mas todo de um grupo que está unido comigo para esse fim. Que assim seja. Mestre Kutumi, como o senhor recebeu esse convite e por que o senhor aceitou? Recebi esse convite dos nossos amigos que aqui estão, junto à sua equipe e a outros, que quiseram trazer, desta forma simples e singela, formas de elucidar as pessoas. Acreditei ser muito útil poder vir trazer a minha palavra, e não é a primeira vez que venho aqui falar com você, pois acredito que esse mecanismo de interação entre nós com vós é necessário para trazer esclarecimento para as pessoas. Acho muito rico trazer aquilo que eu posso para vocês agora, no momento em que vocês vivem. Muito bom. Quais são, então, as suas palavras iniciais para esse nosso encontro de hoje? Para que vocês abram um infinito dentro do peito para abraçar ali tudo que pode vir de Deus, todos os conhecimentos divinos entram quando permitimos essa renovação e essa interação com o todo. Graças a Deus. Antes das nossas questões, eu vou propor que o Senhor nos permita fazer um estudo com o Senhor sobre Mestre Ascensionado e o estado do discipulado. Iniciando. À medida que a natureza intelectual, moral e espiritual do homem se desenvolve, ele se torna cada vez mais consciente da finalidade da vida e cada vez mais ansioso de realizar em si mesmo essa finalidade. Qual é a finalidade da vida, Mestre Kutumi? Quanto ele mais ansioso fica, ali está procurando ilusões sobre o que ele acredita ser um estado de plenitude. E o que seria essa finalidade, e o que ele alcançaria nesses estágios e estado. Quanto mais ele toma sua lucidez desses conhecimentos, perceberá que a finalidade da vida é vivê-la em sua plenitude, aprendendo a cada instante a se desenvolver e a trazer as renovações interiores e que ele tanto precisa para assim deixar o Espírito se manifestar. A finalidade da vida é aprender que ela precisa ser vivida em todos os seus estágios, pois todos eles são úteis para o desenvolvimento do nosso eu. Algumas vidas mesmo podem transcorrer cheias de nobres trabalhos inegoístas, de pensamentos puros e ações sublimes, antes que essa percepção da vacuidade de tudo que é fenomênico se torne a atitude permanente da alma. Tudo é um estágio. Por todos esses caminhos que andamos e vamos aprendendo, que a cada segundo, a cada momento, precisamos entender aquele ambiente em que vivemos e ali separando como estamos naquele exato momento, para a conexão e o despertar desta alma, precisamos voltar para dentro de nós e observar aquilo que realmente somos, não nos pegando a ilusões momentâneas e nem a desejos vaidosos, pois a alma está no sentido e no sentir do profundo e não do momento. Só abrindo um parênteses, então a gente vê nessa colocação que por mais que exista na nossa vida uma constante e um constante envolvimento com trabalhos nobres que não são egoístas e pensamentos puros e ações sublimes, a pessoa tem que ter a percepção da vacuidade, ou seja, que tudo é vazio e irreal. É isso? Para ficar de uma forma mais clara. O que é irreal? Irreal seriam as ilusões que muitas vezes temos no plano físico, daquilo que acreditamos ser o melhor. Não percebemos o que sentimos ser o melhor, mas ficamos no que acreditamos ser o melhor. E muitas vezes nesse acreditar ser o melhor, isolamos o sentir da plenitude da alma e entramos na amarga ilusão das vaidades sobre aquilo que acreditamos. E dentro desse mergulho das vaidades, por aquela causa que estamos levantando uma bandeira de ser o melhor, podemos estar julgando e atirando pedra a amigos que não estão na mesma causa sob o ângulo da nossa visão. Nos fale da ilusão das aparências e da efemeridade das paixões, mestre. A ilusão das aparências está dentro do... dessa forma em que muitas vezes nossos amigos encarnados ou desencarnados se prendem ao que parece ser, mas eu nunca, o que é realmente. O que se parece é de como você está vendo. Vejam bem, muitas vezes vocês entram dentro de paixões e de situações momentâneas, pois acreditam que aquilo é uma verdade, mas não param para sentir se ela é ou não de fato. Mas é o que te parece naquele exato momento. Parece o melhor, mas você não está vendo e sentindo se é o melhor. Está só nas suas ilusões, daqueles ideais que compraste para a sua vida atual, sendo o que é certo e errado naquele momento, e vivendo de forma pobre e ilusória sobre tudo aquilo que lhe parece. E todo aquele parecer está dentro de uma grande irrealidade, pois você não vive o real, onde sente e observa com lucidez e discernimento todas as coisas, tudo aquilo que vive. Você está dentro de um irreal, observando tudo como você quer, dentro das suas expectativas, vaidades, arrogâncias e pretensões. Este afastamento definitivo em relação ao transitório, essa vontade definitiva de atingir o eterno, é o portal para o caminho probatório. Sim. Esta vontade de acertar, de continuar, pode-se dizer que é o caminho do acerto. Mas dentro das ilusões do que é isso, pode-se perder muito. Perder, me perdoem. Perder seria uma palavra incorreta para esse momento. Mas pode-se aprisionar-se muito dentro dessas ilusões e ficar presos a conceitos de certo e errado, não deixando a vida fluir e o encontro ao eterno acontecer de forma natural a cada um. Pois a naturalidade de tudo isso acontece quando saímos destes tais conceitos e entramos nas experiências da vida contínua, onde se mostra ali, nos campos de aprendizagem, que é a vida, não importa em qual dimensão, tudo aquilo que vamos construindo para nós. Sim, senhor. Os mestres sempre observam a humanidade e observam todos aqueles que pela prática das virtudes, por um trabalho desinteressado ou esforço intelectual consagrado ao serviço dos seres humanos, pela devoção sincera, piedade e pureza, destacam-se do conjunto de seus semelhantes e se tornam capazes de receber uma assistência espiritual mais do que a recebida pela humanidade em geral. Estamos sempre olhando, observando, sim, de fato, podendo ajudar e auxiliar naquilo que é cabido, mas entendendo que a todos existem infinitas oportunidades dentro daquelas escolhas que eles assumem para si e as suas responsabilidades perante o seu livre-arbítrio na evolução de cada um, deixando assim que todos sigam seus caminhos e observando este caminho, entendendo que ele é tão natural e perfeito naquilo que se faz. Não há nada que aconteça que não esteja na maior perfeição do divino para todos aqueles que vivem neste planeta e no todo. Devoção sincera equivale a quais tipos de atitudes e ações? Devoção sincera começa em aceitar a si, em primeiro devotar a si próprio todo um caminho, entendendo a sua responsabilidade, autonomia no todo, e aceitar a si mesmo como é naquele exato momento. Pois quando eu digo aceitar a si, compreender o seu eu, você ali estará vendo o mais grandioso dos seus inimigos, aquilo que você pode julgar tão feio que existe. Não se aceitar superficial, observando todas as suas qualidades, mas observando você como um todo e colocando você à disposição da mudança, se integrando à grandiosidade do universo. Pois quando você reflete sobre tudo isso que existe dentro de você, observa tudo isso que existe no fora e no universo, olhando a todos com o mesmo carinho, com a mesma humildade e com a mesma devoção. Piedade equivale a quais tipos de atitudes e ações? Diria que a piedade deveria começar quando nós estamos nos observando e entendendo quem somos. A piedade deveria começar conosco, pois estamos sempre atacando a quem somos, não deixando fluir os nossos tais erros, os nossos tais julgamentos conosco, tudo aquilo que vemos como imperfeito, e nesse imperfeito atacamos como se fosse o maior pecador que estamos vendo. E neste maior pecador atacamos, atiramos todas as pedras possíveis, todos os dias, nos nossos julgamentos internos, nas nossas pretensões e culpas que rotulamos. A piedade deveria estar ali a observar aquele ser como um ser que caminha, como ele pode caminhar na evolução da Terra, na evolução do infinito, na evolução de Deus. Quando eu observo a mim assim, eu tenho piedade do que eu sou. Se eu tenho piedade do que eu sou, eu entendo a piedade que eu devo ter como irmão. Pois se isso não existe de forma verdadeira, não existirá. Eu teria uma falsa piedade quanto o outro. Pois com o outro eu posso ter, estar com pena, estar com algumas ilusões, acreditar que ele não tem capacidade, mas dali dele eu já estou tirando todo o seu mérito, Não estou dando atenção ao seu Deus interior. Não estou colocando nele o Deus interior que ele possa despertar e ser tão grandioso, tão honroso quanto eu sou. Se eu entendo em mim todos os meus males, eu entendo que todos caminham com seus próprios males e ali podem desenvolver, se precisar da minha ajuda e se eu for capacitado para ter, ajudarei. Se não, deixarei que o invisível o caminhe como ele pode. Pureza equivale a quais tipos de atitudes e ações? Pureza. Talvez não essa que vocês tanto busquem. Entrando nas ilusões do que é ser puro, de como é estar num estado de pureza, acreditando que um estado de pureza é algo quase como inalcançável, ou algo que se priva demais. Mas se eu me aprisiono tanto, se eu me coloco como um culpado eterno, um pecaminoso, onde que tem que ficar aprisionado, não podendo ter um contato maior com o mundo, onde eu tenho os desejos, mas eu reprimo esses desejos, pois eu quero alcançar uma tal pureza, eu já não estaria ali cometendo outros, se assim posso dizer, pecados, eu não estaria ali já cometendo outras maldades com meu próprio Deus, com meu próprio eu, já ali com o primeiro ser humano que eu tenho contato, que sou eu mesmo. Se eu fico nessa busca tão grandiosa do que é pureza e ataco a mim e aponto aos outros que julgo que não são puros por determinadas visões que eles acreditam ter e que eu julgo que não são certas, eu não vou alcançar nenhuma pureza. Pois a pureza não está nisso. A pureza está na naturalidade de todos. A pureza está quando eu tiro as capas das ilusões, deixo transparecer a verdade do meu eu, do meu espírito, do meu ser, do meu divino. A pureza está num animal que age como ele precisa agir. A pureza está nas plantas que age como ela deve agir. A pureza está no ser humano quando ele assim deixa agir o que ele é. Não quando ele fica preso a conceitos do que é ser puro, mas quando ele está sendo puro dentro da sua verdade. Um trabalho desinteressado equivale a quais tipos de atitudes e ações? Um trabalho desinteressado. Esse trabalho eu poderia traduzir como desinteressado, algo que não traz fruto ao trabalhador. Esse fruto também pode ser interpretado por cada um que ouve, ou assiste, ou lê. De várias formas, mas a forma que eu quero trazer e traduzir disso, um trabalho desinteressado é aquele trabalho que não há vontade do espírito. Um trabalho que não traz realização, que não traz um bem maior. E o bem maior não está para o outro. O bem maior está primeiro em si. Pois quando eu assumo e mostro toda realização, satisfação e vontade naquilo que faço, o meu bem interior abre caminhos para o bem de todos, pois ali é uma verdade. Pois se você exerce qualquer trabalho contra a sua vontade por pura obrigação, acreditando que aquela obrigação te levará a uma iluminação, não há verdade. Há apenas mais ilusões do que é ser iluminado, do que é ajudar o próximo. Quantos amigos que estão aí diretamente ligados, agora assistindo e observando o seu trabalho, esses ensinamentos, quantas pessoas estão presas a ilusões de karmas passados que hoje são obrigadas a desempenharem trabalhos em prol ao outro para desmanchar esses karmas, então se entregam de uma forma muitas vezes obrigatória para ter algo em troca. Isto não é verdade. Isto não é a verdade do ser. Isto é uma grande barganha com o outro. Me diga, onde está essa diferença entre eu fiz o mal e hoje eu sou obrigado a fazer o bem, do que quando se acredita que eu tenho que pagar algum valor para entrar no reino do céu? Será que você realmente quer estar inteiro naquilo que faz? Será que mesmo que não houvesse nenhum ganho, seja de luz ou seja de qualquer outra situação, você não estaria tão bem naquilo que faz? Isso é um trabalho inteiro e verdadeiro. Se há qualquer outra ilusão sobre o benefício daquele trabalho, ali há um trabalho desinteressado, pois não há um trabalho de um ser que está por inteiro naquilo que faz. Esforço intelectual consagrado ao serviço dos seres humanos. Como a gente pode identificar uma pessoa através das suas atitudes ou ações quando ela está nesse estado de espírito, de esforço intelectual consagrado ao serviço dos seres humanos? Podemos observar que ela está a esse serviço, nesse grande esforço, pelas suas atitudes e principalmente pelo que sentimos daquilo que vem. Completando o que eu acabei de falar sobre a resposta anterior, quando sentimos verdade de cada ato, de cada palavra ou de cada um desses esforços a trazer essa verdade ao bem de um todo. E se posso assim dizer, não seria um esforço, mas para ela tudo aquilo é tão natural e prazeroso de se fazer. Pode sim, no âmbito físico, trazer um cansaço, trazer um desconforto, mas não traria também qualquer ato de divertimento que vocês têm, também cansaço ao corpo e muitas vezes desconforto. Um momento de lazer também não traz um cansaço muitas vezes, pois o corpo tem suas limitações, mas isso não quer dizer que é um esforço obrigatório, mas sim um grande prazer, uma continuação daquilo que ele necessita e quer trazer. Que assim seja. As vidas de um discípulo são geralmente vidas agitadas e tempestuosas, porque as qualidades que no homem comum se desenvolvem através de uma longa sucessão de vidas nos três mundos, apareçam cedo no discípulo e sejam conduzidas à perfeição por um crescimento rápido. Sim. A vida de um discípulo pode se passar por esses estágios de tempestades, mas nele estará muito bem observado, conforme a sua própria lucidez, que todos esses estágios e todas essas situações são tão comuns e tão tranquilas como um dia de bonança. Um discípulo enfrenta uma tempestade com a mesma tranquilidade e paz do que ele enfrenta e passa um dia de bonança. Pois aí começa a se despertar o discernimento e a plenitude do ser para o que está no seu exterior. Pois todo o reflexo dessas passagens e dessas dificuldades que você me mostrou são os reflexos do que ele está expondo, do que ele sente no seu pleno interior. Todas as tempestades que a pessoa vive é ela que está pondo para fora, para que ela aprenda a lidar com aquilo. E quanto mais ele aprende a lidar com isso, mais ele aflora a sua paz interior e a sua maestria de saber aprender com as adversidades. Sim, sim. A força de passar bruscamente da alegria à tristeza, da calma à tormenta, do repouso ao trabalho, o discípulo aprende a ver nessas vicissitudes as formas irreais e sentir por meio delas o fluxo constante de uma vida inalterável. Sim. Quanto mais vocês observam todas essas ilusões que tiram do eixo, como poderia dizer, mas de um equilíbrio, levando ao alegre, ao triste e a todas as outras que disse, observe que quanto mais observa-se e tem o controle do seu próprio eu, entendendo a sua responsabilidade sobre tudo que está fora, se comunicando com você, se todas essas informações estão se movendo e levando para cima e para baixo, é porque ainda não está se colocando no equilíbrio de levar tudo de uma forma plena e calma. Mesmo que na forma plena e calma venha um furacão, você enfrentará o furacão com tranquilidade e certeza que é capacitado de passar por todo o furacão como uma árvore, uma rocha, ou melhor, como parte do furacão, onde ele não o domina, mas você o domina. Agora vamos estudar com o senhor um pouco as condições de um pleno discipulado. A. Ele tem discernimento entre o real e o irreal, ou seja, convicção da impermanência do que é mundano. Sim. Ele observa em sua plenitude tudo aquilo que ele pode, de todas as realidades ou irrealidades, do seu interior, pois o mundo está aqui e o mundo não é responsável por si, mas você sim é responsável por si mesmo e pela sua interação com o mundo, pois o que é irreal ou real está dentro do que você absorve e ali tomando consistência de como trazer isso para dentro de si, de como alimentar e se comunicar entre as esferas, entre as pessoas e entre aquilo que é benéfico ou não a si mesmo. Um discípulo vai se aprendendo a trazer esse discernimento sobre aquilo que ele vai sentindo e observando, nunca julgando o que é real ou irreal, mas observando para si o que é real ou irreal. Daí ele evita de se definir segundo aquilo que é irreal. É isso. Isso, de julgar o que possa parecer real para ele, condenando ao outro. O senhor acha que essa atitude de julgar aquilo que parece real para ele, condenando o outro, é o que o distancia dessa unidade? Pois aí assevera que existem dois. Exatamente. Condição de um pleno discipulado, B. Ele tem indiferença às coisas externas. Ele sente essa decepção de satisfação no irreal. Ele tem a certeza de que todas as formas são transitórias. Ou seja, indiferente com as coisas externas. Sim. Ele pode ter a indiferença às coisas externas, observando que elas são transitórias por aquele momento que está. Mas um discípulo precisa sim observar o ambiente em que vive e não entrar numa soberba de desfazer todo aquele ambiente em que vive, sendo indiferente e vaidoso, acreditando que se ele não der atenção para tudo aquilo que vive e tudo que está ao seu redor, acreditando estar iluminado acima do outro, ele está numa condição melhor. Pois se ele está num ambiente, ele pode participar daquele ambiente não deixando o ambiente controlá-lo, mas controlando o ambiente. Sendo assim, observar que se está na sua materialidade, dentro da dimensão em que vive, ele necessita daquilo para aquele tempo, onde ele entende, ele não necessita ter apego, mas ele necessita usufruir de tudo aquilo com sabedoria e valor, pois aquilo é necessário àquele momento. O valor necessário que aquilo é lhe devido. Pois se ele não tem esse discernimento, até a soberba jogar tudo aquilo para fora, o tirará do discernimento do que é verdadeiro. Pois ele vai se apegar a outros conceitos também. Ele não está vivendo com totalidade aquele momento. Eu posso, em vida, muitas vezes ficar apegado a conceitos que, já que o material é irreal, é apenas momentâneo, desfazê-lo como se não fosse nada. Mas eu não estou aprendendo que se não, que é apenas momentâneo, é necessário para aquele momento em que vivo. Pois eu também sou momentâneo, pois as minhas formas de consciência se expandem, e se eu desprezá-las, eu não passo nunca para o próximo nível. Graças a Deus. O mestre Kutumi, depois dessa explicação, e até com a sua licença, para ter certeza que ninguém vai compreender errado uma parte dela, quando o senhor falou que tem diferença com as coisas externas, também significa não deixar o externo te controlar, mas você controlar o externo, o senhor na verdade quis dizer assim, não deixar que o externo dite como você se sente a respeito do que está acontecendo ou tire o teu equilíbrio, mas que você sim tenha o controle de como se sente a respeito do que acontece. Exatamente. É isso. Exatamente. Tomando ali o domínio. O domínio sobre a matéria. E quando eu digo domínio sobre a matéria, eu digo em toda comunicação material que você tem, não importa o ambiente, na matéria que você vive, a dimensão material que está, mas é do seu interior que há o domínio na matéria, onde você entende que aquilo é necessário para aquele momento transitório que você está. Onde nada daquilo me domina e me tira do equilíbrio, mas eu, no meu pleno equilíbrio, utilizo tudo o que é e tudo que as oportunidades que o universo me traz para a minha evolução diante do que sou, com valor, honra e plenitude. Caramba, o senhor foi além do que eu estava pensando. Claro. O senhor está dizendo que além dessa serenidade do autocontrole emocional, uma vez conquistado isso, e é uma fase importante, também há essa conquista da matéria tornando-se uno com ela, agindo nas suas bases. Exatamente. Sim, sim. Agora a gente vai voltar para o terceiro ponto sobre as condições de um pleno discipulado. Esse ponto, ele é feito de 6 subpontos. O nome dele é 6 atributos mentais. Primeiro, possuir domínio sobre seus pensamentos produzido por uma mente agitada e incontrolável, tão difícil de domar quanto o vento. Como eu disse agora, mas ele se liga aos seus sensos, ao que a sua alma e o seu espírito querem informar, mas ele tem o domínio sobre aquilo que pensa, pois está tirando dali as ilusões que vêm e observando o que é verdadeiro para si. As ilusões vêm como tempestades. Mas se você não dá atenção a essas tempestades e fica na sua plena certeza do ser, ela não afetará em nada o seu eu. Quanto mais certeza de quem é, do que sente e como observa tudo isso, mais estará como um livro aberto a ser reescrito a cada momento, dentro de novas oportunidades, de novos conceitos, mas não ilusórios, mas verdadeiros ao seu espírito, e terá mais controle à sua mente, pois ela não é falsa, ela é verdadeira dentro de si. O segundo dos 6 atributos mentais: juntar ao domínio interior o domínio exterior deve governar suas palavras e ações tão firmemente como domina seus pensamentos. A partir do momento em que você sente mais o seu eu e toma o pleno domínio daquilo em que está pensando, você começa a tomar o domínio de como pode se expressar. Entenderá que toda forma de expressão que sair é não dentro das suas ilusões, mas será a expressão do Espírito. E a partir dali não haverá o falso, apenas o verdadeiro se expressando, adequado ao ambiente, ao momento e ao que for necessário para ser expressado. O terceiro dos seis atributos mentais: estabelecer firmemente em si a virtude da tolerância, a tranquila aceitação de cada forma de vida, tais como são, sem a pretensão de que fossem diferentes, modelados conforme seu gosto particular. Quando observamos quem somos, aceitamos de forma mais plena aquilo que realmente temos no nosso interior, observando muitas vezes que nem tudo aquilo que temos é de nosso gosto e é de uma forma do que acreditamos ser o melhor, vai tendo cada vez mais uma atitude com o exterior de plena certeza e benevolência que todos caminham na mais perfeita naturalidade, pois não está moldado aos meus ideais ilusórios, mas está na perfeição do divino e do que é necessário. Eu costumo chamar isso de síndrome da princesa, né, mestre? A pessoa: ai, isso me dói, ai, não gostei, aquilo não me satisfez, todo mundo tem que mudar para a princesa ficar em paz. Isso é um mergulho profundo na vaidade, em que não aceita o real, mas só dentro das suas ilusões do que é o melhor para si. Uhum. Pois não aceita o outro precisa se moldar para aquilo que você realmente quer. Porque supostamente são inferiores a mim. Exato. Tem que me servir. Tá bom. Muito bem. Quarto dos seis atributos mentais, que eu dividi em dois para facilitar o nosso estudo. Primeira parte: desenvolver a perseverança que tudo suporta sem se ressentir de coisa alguma, caminhando firmemente para adiante sem se desviar do objetivo. Mergulhando dentro de si, observando o que lhe alimenta a alma, o que lhe alimenta o espírito, te trazendo uma nova visão do universo, do mundo, da realidade, de quem você realmente é. O avanço é natural e praticamente não existe o desvio, pois você alinha o caminho. Você está alinhando sempre o seu caminho para aquilo que é o melhor a se mostrar. O discípulo começa a entender que não há um caminho único a se seguir, um verdadeiro caminho único, mas infinitos caminhos na verdade daquele que caminha. E ele nunca é desviado ele sempre é adequado à minha realidade, à minha lucidez e aquilo que eu sou agora. O segundo ponto, dentro do quarto dos seis atributos mentais: nada pode lhe acontecer senão em virtude da lei, e ele sabe que a lei é boa. Nada acontece que não seja a lei, pois cada um é a lei, a principal lei de trazer ao universo uma nova forma de visão, atraindo para si tudo o que é necessário naquilo que você precisa para evoluir. Observe que não existe uma única forma, mas infinitas formas de chegar ao seu melhor. Pois o seu melhor é aquilo que é necessário para a sua evolução dentro do que você é. Você é essa lei de evolução. Você é essa lei que aplica a si o que é necessário, tirando de fora a responsabilidade, mas colocando em si a autonomia e a maturidade do que precisa ser feito. Sim, senhor. O quinto dos seis atributos mentais: fé. Fé em seu mestre e em si mesmo. Uma confiança serena e forte que ninguém pode abalar. Fé. Fé é essa confiança numa força que vai muito mais além de você, da sua compreensão, mas que te leva a caminhos muitas vezes que vai além do que você acredita ser possível, te mostrando que é necessário acreditar sempre. Mas a fé não seria depositada a outro, mas em si, entendendo que muito mais daquilo que se vê, quando eu acredito em mim, eu estou acreditando numa força invisível que age unificada a mim. Pois sem eu acreditar nisso, nada se move, tudo se fecha. Pois eu sou esse grande direcionamento do que eu preciso. Aí eu abro esse caminho do novo, do invisível trazer tudo aquilo que eu necessito para aquele momento, as oportunidades, as condições necessárias para o meu eu se elevar, para o meu eu transitar para o novo e o melhor. A fé nesse mestre vai além do mentor, mas vai no mestre interior, que é realmente o verdadeiro mestre de si, e leva a conexão com esse invisível, aquele que eu não preciso ver, mas que eu preciso sentir, unificado a mim, me mostrando que há sempre o melhor a se trazer. Sim, sim. O sexto dos seis atributos mentais, eu reparti em três. Assim: equilíbrio. Os contínuos esforços para seguir a vida de discipulado desprendem a alma de quaisquer laços remanescentes que possam prendê-la à vida sensorial, porque a retirada de sua atenção dos objetos inferiores dissolve a atração que esses objetos exercem sobre ela. Você é uma lei que emite para o universo qualquer emissão de vibração. É aquilo que afiniza e vibra igual. Tudo que se afiniza e vibra igual perante esse grande e vasto universo atrai mediante ao seu grande interior, afinizando e atraindo para aquela condição exata que se necessita para a sua grande evolução do momento. Até o momento mais ignorante do seu ser, onde você julga que estava em constante erraticidade, era aquilo que necessitava para você passar e evoluir ao ponto que está hoje, crescendo e melhorando os seus campos vibracionais para o seu melhor constante e atraindo formas, situações cada vez melhores para si. Ainda no sexto dos seis atributos mentais, a segunda colocação que queremos estudar com o senhor é a seguinte. Diante da abstinência do morador que reside no corpo, os objetos inferiores que prendem o homem na vida sensorial afastam-se. Essa abstinência poderia eu compreender como uma privação desses objetos e dessas situações. A privação seria o aprisionamento daquilo que é o seu agora. Se tudo aquilo que desejas, você precisa se aprisionar para não ter, você não está dentro de uma verdade. Se você interagir com todo o outro e não necessitar daquele objeto ou daquela situação, aí você está começando a entrar na sua verdade, ao desapego daquele objeto. Pois entende que não necessita dele, pode até utilizá-lo, mas ele não lhe faz falta. Mas a partir do momento que você precisa se colocar em situação de abstinência, aprisionando as suas vontades, está se obrigando de uma forma punitiva a uma evolução e não está entendendo o real caminho para evoluir. Ele aprende assim a mover-se serenamente, impassível entre os objetos do sentido, não tendo por nenhum deles nem desejo, nem aversão. Compreendendo o que eu acabei de explicar, observamos que quando não nos colocamos numa situação de punição, mas assim de aprendizado com o nosso eu, com o nosso caminho, entendemos que não precisamos ter aversão nem necessidade extrema dos tais objetos, das tais situações, mas compreendemos a naturalidade daquela situação, onde eu não julgo, eu não aponto colocando aquilo como inferior ou pequeno, mas como algo que em mim não há apego e necessidade. Mas se eu precisar utilizar, utilizarei para o fim cabido. Claro que sim. Então, a gente finalizou esse subgrupo dentro do terceiro ponto estudado sobre as condições de um pleno discipulado, que eram os seis atributos mentais. Agora a gente vai para o quarto ponto das condições de um pleno discipulado, que está dividido em duas colocações. Depois finalizaremos esses estudos para começar as questões. Quarto ponto. Anseio profundo e intenso de libertar-se. Este anseio da alma pela união com a divindade, que traz consigo a promessa de sua própria realização. Este anseio vem do espírito para cada vez estar mais liberto de todas as condições que aprisiona. Se observa de forma muitas vezes que a liberdade seria a liberdade pelo modo físico para desencarnar e ali estar livre, mas a liberdade não é aí. A liberdade é das ilusões e dos aprisionamentos que colocamos em nós. Quando mais deixamos o espírito livre para manifestar-se como um todo, estamos nos libertando para caminhar para essa unificação. Estamos indo de encontro àquilo que nos coloca o nosso bem maior. Passar de um plano físico a outro, nada é libertador. Você pode sim se libertar de um estado de matéria, mas está em outro. Dentro das suas prisões mentais, ilusões, pode ser até pior, pois num estado de matéria para um outro estado de matéria, a velocidade de que as suas ilusões podem acarretar, pode ser prisões e se tornar materiais para o seu meio ambiente com um poder muito mais feroz aquilo que você está acreditando naquele momento. Então a liberdade não está na transição material, mas sim na libertação do ser, das suas ilusões, cada vez colocadas para aquilo que ele pode naquele exato momento. O mestre, o senhor saberá dizer, se eu entendi direito, tem uma forma de ajudarmos a uma compreensão mais aprofundada desse assunto. Quando aqui diz anseio profundo e intenso de libertar-se, o senhor está ensinando que quando eu não estou completamente satisfeito com o que é e onde eu estou emanando essa falta que não vai ser preenchida em outro lugar. Porque essa falta é uma falta de si, pois não é o local que está. É consigo que há o problema. Certo. É consigo que está faltando a conexão com o espírito, com aquilo que você necessita para aquele momento. Pois isso é uma constância da eternidade. E não, você não vai estar só pleno quando estiver na autoiluminação. Quanto mais há essa conexão com o espírito, mais há essa plenitude para aquele momento necessário que você vive. Então, seria o ideal e saudável abandonar essa ideia de acreditar-se preso ou num lugar ruim de se ficar. Prisão é só das suas ilusões. Acreditar que está ruim, pois está num plano terrestre, é uma soberba de julgar a naturalidade do divino. Pois aquele é onde você necessita estar, e é tão belo, e é tão próspero de aprendizado e de riqueza interior para aquele seu eu de agora. Não se necessita estar em outro lugar que não seja esse exato momento, aqui agora para você. O que necessita é a conexão com seu espírito para que ele elucide a se manifestar com a sua plenitude aqui, neste momento que você está. Pois se você se manifesta com plenitude no momento que você necessita estar, no local que você necessita estar, aí começará a sua missão em pleno vapor. Sim, senhor. Daí a segunda seria: neste ponto, ele é o homem pronto para a iniciação, prestes a entrar definitivamente na corrente que o isola para sempre dos interesses da vida terrestre, a não ser daquilo que possa servir ao seu mestre, ajudando na evolução da raça. Isolar da vida terrestre, dessa forma que está colocada... É, isolar para sempre dos interesses da vida terrestre. Sim. Isolar desses interesses... Não pode ser muito bem feito a qualquer momento. Pois os interesses de fora, em qualquer ambiente em que vive, nunca há interesse para o seu eu. Pois os interesses de fora que está colocado seriam os ideais daqueles que vivem. E esses ideais não são as verdades do seu eu. A partir do momento em que observa o seu eu e conecta com o seu espírito, trazendo assim aquilo que necessita para o seu exato momento, se desliga dos interesses dos outros e se conecta ao seu interesse maior, voltando para o seu mestre interior, ao benefício da humanidade. Pois vocês interpretam que o benefício da humanidade é observar o que elas querem. Mas o benefício da humanidade está quando eu volto para o eu e ouço o que eu necessito. Pois quando eu ouço o que eu necessito, meu espírito traz para mim uma forma de solução. E quando eu soluciono aquilo que necessito e realizo, eu soluciono o que o outro está naquele mesmo campo de vibração junto a mim. Tudo se conectando, elevando um todo. Isso em qualquer ambiente material, em qualquer estado material, em qualquer dimensão. Parece que o senhor está ensinando alguma coisa dentro dessa analogia. Existe o ser humanizado, que ele existe e funciona constantemente fazendo uma interpretação dos sentidos. E aquilo o define. E ele está preso naqueles cinco agregados do Buda. Esse eu interior que o senhor fala é aquele que consegue transitar na matéria, no mundo material, sem que ela o defina ou o prenda por tudo aquilo que ela tem a oferecer. Mas não só isso, ele também não se prende ao mundo da não forma, apesar de poder lá estar. É isso? Exatamente. Uau. Muito bem. Mestre Kutumi, eu vou então finalizar essa esse nosso estudo sobre esses pontos, né, das condições de um pleno discipulado, e pedir ao Senhor, para esse tópico específico, antes que entremos nas questões, o Senhor desse uma mensagem final. Agora? É, para esse tópico específico. Para entendermos o caminho de um discipulado, precisamos entender a nós mesmos. Observar que no nosso eu interior está muito mais respostas do que fora. Observando que quando eu entendo esse meu eu, observa minhas ilusões, vicissitudes de qualquer ambiente em que vivo, eu sei dominá-las, aprender com elas e estar pronto para observar as que existem fora no mundo. Graças a Deus.